Está começando! Final histórica! O podcast do site histórica.com.br! Massivo Gol! Olá pessoas, esta vinheta nova me poupou um tempo de vida muito grande. Eu sou o Topeira, tô aqui com o japonês. Fala aí, japonês, finalmente de volta. E aí galera, finalmente de volta. Acabaram minhas férias, tenho que voltar a trabalhar aqui. Acabou, ele tá de férias da obra e veio trabalhar no podcast. Fala professor, tá aqui com a gente também? Eu estou aqui também com a gente. O Bozo. Vai. E hoje nós vamos falar sobre o que, professor? Você que sempre gosta de entregar o assunto antes da hora. Eu não falei nada hoje, só pra não entregar o assunto. Você quer que eu entregue de novo? Mas a gente vai falar sobre a escravidão. É o início da escravidão, na verdade, né? Muitas histórias que a gente ouve falar sobre a escravidão, a gente vai comentar hoje. Escravidão colonial. Sim, senhor. E vamos fazer de uma maneira diferente esse podcast, porque a gente tá acostumado a fazer episódios gigantes com mais de uma hora e a gente não quer muito isso porque fica meio maçante pra quem tá ouvindo. A gente tem muito ouvinte que não é ouvinte, né, assíduo de podcast, e as pessoas têm reclamado. É impressionante que a gente vai dar, né, voz às pessoas que não estão acostumadas com podcast. Trazendo novas pessoas pra esse tipo de mídia, horas bolas. Sim, e aí por isso a gente vai mudar o formato do programa. Eu tô de saco cheio. Ih, vai passar o caminhão do gás aqui, que bosta, filho. Eu não vou fechar o microfone não, curte aí, galera. Hoje não, obrigado. Programa ao vivo é isso aí, né, cara? Na edição eu não vou cortar. E na verdade é porque a gente tá gravando na praça hoje, né? Hoje é o podcast na praça, logo numa praça próxima de você. Mas enfim, falando sobre o podcast, a gente tem a intenção de fazer episódios entre 30 minutos e 45 minutos. E como a escravidão é um tema muito gigantesco, a gente resolveu dividir ele em três partes, né, professor? Fazer começo, meio e fim. A gente tem muitas coisas sobre a escravidão, então vamos dividir, né, o início dessa escravidão, será que eram os antecedentes, como que decidiram, quem decidiu fazer esse negócio de escravidão, por que que decidiram, e depois a gente fala sobre a escravidão do Brasil, e um terceiro episódio aí da a luta abolicionista, né? Tem três episódios, início, meio e fim da escravidão colonial, né? A gente não vai falar da escravidão na Grécia, em Roma, essas coisas, não. Não? Acho que não. Eu vou sim. E porque, como disse o professor aí em off, né, muitos escravos foram escravizados na escravidão, né? Durante a escravidão houve muitos escravos na escravatura, escravagista, né? Sendo escravizado. Isso mesmo. Bom, então vamos lá falar mais bobagens e ser acusados de apologia depois dos e-mails. E agora, o pronunciamento oficial dos ouvintes. Então vamos lá, japonês, para ler as mensagens dos nossos ouvintes. Mensagens, comentários e e-mails. Você sempre esquece disso. Você acha que tudo é uma coisa só, né? É que como eu já disse, cara, mensagens, comentários, e-mails, sinais de fumaça, são todos englobados dentro da palavra mensagens. Tudo bem, psicografia também é mensagem? Sim, né? Sim, é uma mensagem, sim. Chico Xavier. Então vamos lá. Mensagens do episódio sobre o atentado do dia 20 de julho. Nosso episódio número 6. Sim, senhor. Oh, recebemos vários comentários, cara. Não só nesse, mas também em outros episódios. E também naquele negocinho, naquela sua coluninha, hoje na história. Aquele então, negocinho? Tem... Cara, negocinho é pinto de japonês, tá bom? Tá, não achei graça nenhuma nisso. Então, nos comentários do atentado do dia 20 de julho, o Red Baron comentou... Ele comentou em vários outros episódios, cara. Ele descobriu o site e entrou no frenesi do comentário, né, cara? Ele comentou, acho que em todos os posts. Obrigado, rapaz. Em todos. Mas isso quer dizer que ele ouviu todos, né? Então também é bom, cara. Isso é importante. Comentários relevantes. Então, no da Inquisição Espanhola, por exemplo, ele sugeriu filmes, né? No de 300 de Esparta, ele colocou uma informação nova lá e assim foi. Ele foi participando mesmo. Ele disse que gostou desse podcast, que o filme realmente é sem sentido, não o dos 300, mas o do atentado do dia 20 de julho, da Operação Valkyria, e que seria muito mais divertido se a gente fizesse um documentário com os nossos comentários. Seria muito mais informativo. Do mais, ele fica na torcida por temas ótimos da história. Tivemos também o Rafael Erickson, nosso ouvinte de ouro, né? Que elogia, como sempre, comenta que nossa qualidade de áudio vem aumentando. Diz que você, Topeira, sabe levar muito bem o podcast sem deixar que a gente durma escutando essa bagaça. O interessante aí da mensagem do Rafael é você ver, né, que a minha habilidade é não deixar as pessoas dormirem enquanto ouvem o podcast. Que bom que você já descobriu a sua habilidade. A minha eu ainda não descobri, mas estou em fase D. O Rafael disse que eu fui fazer uma cirurgia, né? Por isso eu não participei. Diz pra que a gente continue assim, politicamente incorretos, que tá legal. E ele sugeriu um tema pro próximo episódio. Rafael, como o próximo episódio já tá decidido, a sua sugestão vai pra aquela nossa listinha, né? Que o Topeira sempre menciona. Que a gente guarda pra depois achar que a ideia é nossa. Isso. Quem quer saber qual a operação que o japonês fez, entra no site aí e dá uma olhada nos comentários. Tivemos também o comentário do Felipe Nunes, né? Muito bom o podcast, ele conheceu através da indicação do Samuel Varela, tchim, que não existem muitos podcasts com esse tipo de tema e que é muito bom ver iniciativas assim começando. É desse tipo de comentário que eu gosto. E o comentário do Felipe Forte, japonês? Então, olha, o Felipe, ele pergunta quem que a gente responde quando perguntam algo pra gente nos comentários ou no e-mail. Por quê? Olha só o exemplo que eu vou te dar nesse próprio comentário do Felipe. O Felipe, ele comenta falando que ele realmente não sabia nada sobre a história depois que escutou o episódio. Ele sabia que tinha conspiradores contra o Hitler, mas não tinha noção nenhuma desses acontecimentos. Que é muito bom mesmo o podcast, agradece a gente pela troca de informações. Fica a pergunta, será que tem conspiradores tentando matar o Lula? Você vai responder essa pergunta? Comente. Na época do 20 de julho, que tentaram matar o Hitler, as pessoas não sabiam que existia uma conspiração para matar o Hitler, exceto quem era do governo, os militares. Quando fizeram atentado contra o Kennedy, também não sabiam. Contra o Papa, também não. Uhum. E todos os eventos históricos, na verdade, eles só foram revelados muito tempo depois que eles aconteceram. Uhum. Então, se alguém quer matar o Lula hoje, a gente vai ficar sabendo daqui uns 50 ou 100 anos, provavelmente. Viu? Dessa vez, Felipe, nós respondemos a sua pergunta. É porque num outro episódio o Felipe perguntou também algo pra gente no comentário, e a gente fez aquele comentário do tipo, procura no Google. Que estúpido, quem falou isso? Nós. Deve ter sido você. Não, na verdade acho que foi você. Mas, enfim. Samuel Varela também comentou, disse que sabendo um pouco da história verdadeira, dá pra assistir legal o filme e saber separar o que foi verdadeiro e o que não foi. A grande questão aí é as pessoas saberem qual é a história verdadeira ou não, né, cara? Exatamente. E ele disse que o podcast ficou muito, muito bom, né, mais uma vez. Muito obrigado, mais uma vez. Temos também o Antônio Pedro, dizendo que o podcast é muito bom, que nós conseguimos um fiel ouvinte. Bacana. É só isso que ele falou? Só isso, cara, mas tá bom, um fiel ouvinte. O que vale pra gente é isso aí. Cara, assim, seja um fiel ouvinte e um fiel comentador também. Nós gostamos de comentários. O próximo comentário, acredite se quiser, é de uma mulher, cara. Olha aí. A primeira mulher a comentar, né? Finalmente, né, cara? Finalmente. Cara, é a Jennifer. A Jennifer já comenta, tipo, fala sério, cadê o japa? Puta que pariu. É por isso que eu gosto de comentário. Olha, Jennifer, fotos para japonês@historica.com.br. Pode mandar. Sério, adorei o podcast, muito legal. Meu cunhado. Meu cunhado, João Vitor, olha aí a família indicando, cara. Tem razão de falar que vocês são engraçados contando fatos históricos. Valeu, galera. Beijos. Topeira, temos um comentário também do BPX, cara. Eu acho que é apelido, não sei. Prefiro acreditar que sim. Você está sendo leviano, cara. BPX pode ser o nome dele. Ah, então, escaneia a RG e manda pra gente. É, ele nos dá os parabéns pelo podcast, que tá realmente excelente. Fala que é história com uma boa dose de humor. A podosfera estava precisando de algo assim. Ele fez questão de comentar sobre a gente no blog dele. No blog, ele comenta que ele tinha procurado podcast desse tipo, que não tinha encontrado. Nada que valesse a pena escutar. Eu também procurei e não encontrei, cara. Aí veio a ideia de fazer. Pois é, ele fala que então agora tem e que é educação com uma boa dose de humor. O podcast é quinzenal e já possui 6 episódios. Muito bom, indicou a gente aí, muito obrigado. E aí, cara, educação com uma boa dose de humor, né? Vamos usar isso no futuro. É uma frase nossa já, na verdade. É, sim, eu tinha pensado nisso ontem já. Além desses comentários, né, do último episódio, a gente teve também aqueles vários comentários da coluna Hoje na História, como o Juarez Prado da Silva, Samuel Varela, Rafael Erickson, ouvinte de ouro, comenta em tudo quanto é lugar, e o Igor Lins, né, dentre outros aí. Sim, pra quem ainda não se tocou, a gente tem uma coluna no site agora chamada Hoje na História, onde eu coloco lá todo dia o que aconteceu naquela data em um momento histórico. Interessante, cara, é divertido você saber. É divertido aprender. Deve ser. Yeah. É isso então, japonês? É isso então, Topeira. Então, vamos lá para o nosso episódio sobre a escravidão, o primeiro de muitos. Visitem a nossa coluna Hoje na História, atualizada diariamente. Sigam o Visão Histórica no Twitter, @visãohistórica. Certo, japonês? Correto. Estamos também agora no Orkut, no Facebook. Sim, vai ter link para tudo isso aí no post. E vamos lá, contar essa história. Ponte esfera não dá, velho. Time has come for America to hear the truth. Bom, professor, explica pra gente o que é um escravo. Pode parar. Antes de começar, eu quero dar um aviso. Cara. Avisa. Aviso aos nossos ouvintes e aqueles que vão nos ouvir pela primeira vez e principalmente aquelas pessoas que nos ouviram lá nos primeiros episódios e carcaram o ferro na gente. Sim, hoje nós falaremos sobre escravidão num período pré-determinado, que é o que a gente já combinou. Uhum. Sim. Nós faremos comentários e piadinhas. Sim, algumas delas serão de humor negro, como essa. O Bozo. Só que isso não quer dizer que a gente tá fazendo apologia à escravidão, que nós somos racistas, preconceituosos de merda, mesmo eu participando dessa bosta, dessa equipe por cota. Não que a gente não seja, mas isso não quer dizer que a gente é. Isso, e esse fato isolado não quer dizer que a gente seja. O que a gente acha correto, né, a escravidão. Falando em fato, né, nós contamos os fatos da nossa maneira. Então, se você quiser contar da sua maneira, você vai fazer o seu maldito podcast ou postcast. Depois de tudo isso, se você insistir em querer dar lição de moral na gente, vá pra pariu, pra casa do caralho, vai tomar no teu seu bosta, sua puta, caralho. Gostei da colocação do japonês, é muito bem colocado, porque realmente as pessoas vão saber que a gente é bem educado, que a gente tem aqui só pra falar sobre escravidão, só vai contar a história, né? Não quer dizer que a gente tá defendendo ou criticando nada. É, o que o professor quis dizer é que se ele é racista é problema dele, vocês não tem nada a ver com isso. Então eu volto à minha pergunta. Professor, que maldição é um escravo? Então, a gente vai começar a falar da escravidão? Não, pera um pouquinho. Antes, vamos falar sobre manteiga no pão de queijo, cara. Quem passa manteiga no pão de queijo? Eu prefiro requeijão, presunto e queijo. É, pão de queijo é um pão com queijo, cara. O episódio dá uma hora, o cara não sabe por quê. Tava manteiga no pão de queijo. Toma, vai mexer. Espera um pouquinho, tá, estão me cutucando aqui. Tá numa hora o episódio. Pera aí, carai. O que foi, mano? Sutil. Eu tenho alergia da minha mãe. Sai de perto de mim, não me amamenta. Ah, esse colostro. Vai, professor, continue de onde você estava falando. Ah, vamos começar da época da colônia mesmo, não vai falar da Grécia e Roma, né? Eu queria que as pessoas soubessem que a escravidão existe desde sempre. Então, vamos falar, velho. A escravidão, né, ela começou na Grécia e na Roma, e não tem nada a ver com o que a gente vai falar. É escravidão colonial. Por que não tem nada a ver? A escravidão da colônia, na época aí do Portugal, que a gente vai colocar do Brasil, né? Não tem nada a ver com a escravidão na Grécia e na Roma. Na Grécia e na Roma, não tinha esse caráter comercial, pode dizer. A escravidão no Brasil colonial tá ligada ao capitalismo mesmo, né? É interessante falar, assim, que existia escravidão desde sempre na Mesopotâmia, na China, na Índia, na Grécia e em Roma, e na Roma, sei lá, também. É, eu ia falar, mas você me cortou. Mas é isso, assim, a escravidão assumiu muitas formas na antiguidade. Por exemplo, deixa eu pegar a Mesopotâmia mesmo. A escravidão no Egito antigo, alguns historiadores colocam no Egito até se tinha escravidão mesmo, que o escravo podia até casar com uma pessoa livre e deixar de ser escravo. Alguns povos da antiguidade, a escravidão por dívida, você tá devendo pro seu vizinho, ele te pegava como escravo, você trabalhava pra ele de graça um ano ou dois anos, considerar paga a dívida, depois estava livre de novo. A escravidão não é uma situação pro negro escravo, não. Qualquer um podia ser escravo, é uma coisa mais democrática, pode dizer até, né? Tava em guerra, você era preso, perdia a guerra, virava escravo do vencedor. Uhum. Aí o seu vencedor, às vezes, se o povo viesse e ganhasse uma revanche, assim, você podia ser libertado de novo e pegar seus antigos proprietários como escravos seus. Então é uma coisa bem mais... não tinha esse caráter econômico, né? Um caráter de organização da sociedade mesmo, o regime escravista. E aí a gente não vai falar muito sobre isso, mas acho que é mais sobre a colônia, a escravidão que teve na América, né? Os portugueses, que safados. Então a gente vai falar dos portugueses, que é a escravidão colonial, né? Dos espanhóis, que essa escravidão, na verdade, ela está inserida muito mais no contexto de capitalismo. Por que que usaram trata o escravo como os negros africanos como escravo, no caso, não os índios. Na América, por exemplo. Porque os índios eram fracos e morriam. Eram péssimos escravos. Então, um pouco a gente vai discutir isso, né? E existem muitos mitos, né? Essa ideia que o índio era fraco e morria. Como que eles estavam aqui quando os portugueses chegaram? Estavam aqui há milhares de anos e não estavam mortos ainda. Não, eles eram fracos do tipo. Eles não conseguiam trabalhar 20 horas por dia sem comer. É, e outra, o prazo de validade deles vencia enquanto eles estariam no navio negreiro, entendeu? Não dava, né? Tinha que aguentar pelo menos atravessar o mar. É, acontece que os índios estavam aqui, cara. Eles precisavam pegar navio. Os índios eram mais baratos. Já estavam aqui, por que não pegaram o índio como escravo? Isso é uma questão que é muito discutida. E as pessoas, às vezes, não se ligam nisso. Boa questão, por quê? Explique-nos. Não, porque o africano dava lucro. Você tinha que ir lá pegar, fazer comércio. Você criava toda uma economia, porque os navios, por exemplo, vinham pro Brasil, pegavam açúcar. Aí voltava com esse açúcar pra lá, pra Europa. Aí voltava pra cá vazio, não tinha carga. Tinha que pôr alguma coisa pra trazer pra América. Não tinha nada pra trazer. Aí a gente pegava o escravo. Vamos encher de escravo, vamos levar de volta. É por isso. Não é simples. Bem bolado, né, cara? O ser humano tá aí criando formas de lucrar mais desde sempre, né? É, o povo chamava Flamengo. Tinha o Vasco da Gama, que era o navegador português. Você tá de brincadeira. Pariu, é porque tá na época da Copa, o cara tá tirando sarro. E tinha também ali os Fluminenses e os Botafogo, mas quem não gostava mesmo do outro eram os Flamengos e os Vascos, cara. Eram os que mais odiavam, com certeza. E ó, se você precisasse de escravo sem nota, tinha o Corinthians, cara. É, mas enfim, segue, professor, com essa história que você tá inventando. Então, pode falar? Pode. Então, o que eu tava falando? Tava falando que uma vez Flamengo, sempre Flamengo. É Flamengo, é mas... Não, então, mas é isso. Um dos motivos é esse, a questão econômica, né? Mas aí tinha também a igreja. A gente pode falar mal da igreja também? Fica à vontade. Não, cara. Aqui não pode. Se a gente falar mal da igreja, ó, vai ser um problema sério. A gente nunca falou isso. Então, vou falar só a verdade, cara. Porque a igreja falava assim, né? Foi uma discussão que durou quase um século. E discutia-se aí se tinha... Se podia, né? Se era legal esse negócio de escravidão ou não era legal. Ou se era legal, ou seja, se o índio ou o negro tinham alma ou não. Porque se tem alma, ele tem que ser catequizado, tem que ser salvo, né? Como é que mede se um cara tem alma ou não? Existe um almômetro? Existiam equipamentos sofisticados para medir a alma das pessoas. E aí descobriram, cara. Depois de quase 100 anos aí, o Papa finalmente deu a sentença. Descobriu que os índios tinham alma. Então, os índios não podiam ser escravos. Eles tinham que ser catequizados, como eles foram catequizados, né? Bem, assim, pelos jesuítas, tudo bem organizado. Já os negros da África descobriu que eles não tinham alma. Por isso que eles podiam ser escravizados. Ah, cara. Agora isso tudo faz sentido na minha cabeça, cara. E por que eles não escravizavam os cachorros? Cara, porque os cachorros, eles deviam ter alma também. Porque tinham alma. Diferente dos cavalos, né, cara? Tinham que trabalhar e não tinham alma. Deve ser por isso. Mas é sério, mas então, falando sem brincadeira da igreja, é isso, né? Eles decidiram, assim, por vários motivos, foram formando uma concepção de que os negros da África podiam ser escravos e os índios não, porque isso dava dinheiro, basicamente. E aí, pra justificar isso, inventavam um monte de coisa. É, a gente sabe que antigamente, muito mais do que hoje, a igreja tinha um papel político forte, né, cara? É. Eles eram quem dava o aval do tipo, faça esse tipo de ação maluca que no futuro vai ser condenado ou não. Sim, e aí a gente vai ver, assim, na África, por exemplo, né, tem histórias aí que o pessoal fala, né? Os negros já se escravizavam, as tribos brigavam entre si e faziam já escravos, né? Já se escravizavam. Então os portugueses não fizeram nada demais. Não, tudo bem, isso já tá acostumado a ser escravizado, então beleza. Vamos ser escravizados em outro lugar, cara. Lá a vida é bem melhor. Pelo menos a gente tem a possibilidade de viajar. É, viajar nos barcos negreiros. A gente depois pode falar dos barcos negreiros, que era bem legal isso, o transporte dos escravos. Sim, pra quem não era negro, era bacana. Era legal, cara. Mas por que tinha essa ideia de... Isso é uma justificativa que dava na época, mas por que colocavam isso dessa forma, né? Que os escravos estavam lá na África e já se escravizavam. Porque tinha esse, como é mais ou menos na Roma Antiga, que a gente falou no começo aí, né? Eram várias tribos, vários grupos, né? A gente tem na África, na verdade, aí tá vendo a Copa aí, então vários povos, né? Às vezes falam alguma coisa, mas na África eram milhares de povos. Tinha os bantos, que teve muito contato aí com os portugueses, que viviam em Angola, Moçambique, aquela região. Eles se escravizavam outros povos já. Mas esse esquema, quem ganhava a guerra pegava um outro como escravo, depois perdia a guerra, perdia os escravos. Não é um comércio de escravos, não existia comércio. Existia a escravidão como a Grécia Antiga, a Roma Antiga, né? Bem diferente. É, era uma escravidão muito mais por dominação de um povo sobre outro do que com algum intuito financeiro, né? Mas aí, com isso, pelo menos, esse tipo de informação tira aquela imagem de coitadinha da África, né? Onde a gente imagina que o domínio ou a superioridade do europeu, os caras apareciam lá, né? Depois da Revolução Industrial, assim, dominam domina todo mundo e tal, e vai vendendo escravo. E não é, né, cara? É. Tipo, os próprios reis lá já capturavam. Não é que tira a imagem de coitadinho, né, cara? Mas o fato deles serem filho da puta entre eles, não dá direito de um cara vir de fora e ser filho da puta com um cara que tá sendo filho da puta e filho da putada, sabe? Não, tudo bem, mas, o que, mas a informação complementa, eu acho, né? Quanto mais informação, melhor, porque assim, tira aquela ideia de que a África, o pessoal ia lá, pegava os escravos, do nada, tipo, corria com os cavalos, passava o laço nos caras, enfiavam eles dentro do navio e vendia. Não é. Quando eles chegavam lá, tanto que o comércio dos europeus, eles não adentravam no país, né? Que eu me lembro, assim, eles ficavam bem na margem, assim, bem na parte costeira. Como assim que eu me lembro? Você tava lá? Eu me lembro das pesquisas, velho. Achei que você tava lá. Não. Que ficava... Seu Highlander. Teve escravidão no Japão, é? Cala a boca! Que o comércio dos europeus ficava bem na margem da costa africana, né? Que eles não adentravam no país. É que eles eram meio preguiçosos, cara. Então, cara, porque pra isso eles precisavam de um acordo com os reis, né, bicho? Eu fiquei preocupado, achei que o japonês era o Highlander, cara, que ele estava lá no escravidão. Eu estava, Duncan MacLeod estava lá. É porque assim, os reis locais, vocês falaram isso, que os reis locais já capturavam os escravos, né? Pra vender. O que eles faziam? Eles vendiam ou trocavam, né, com os europeus? Por arma, cavalo, pólvora, tal, tecido, esses negócios. E aí o que acontecia? Se eles trocavam por arma e cavalo, capturavam mais escravo, cara. Eles investiam na empresa, entendeu? A diferença básica disso aí é porque eles tinham essa ideia, assim, para as tribos, tinha guerra entre as tribos. Então, uma tribo ia lá, fazia um... captava alguém da outra, pegava como escravo, depois vinha essa fazer uma revanche, tomava os escravos de volta. Só que isso é uma condição de igualdade. Nenhuma tribo tinha superioridade, assim, pode ser massacrante sobre a outra. Os portugueses vêm desequilibrar a questão, porque como os japoneses dizem, eles davam armas também, cavalos, davam coisas pra uma tribo ficar mais forte que a outra. E essa tribo ia lá, pegava todo mundo e vendia como escravo. Antes não tinha esse negócio do comércio. A questão financeira que entra no negócio. Antes da escravidão é uma coisa que não era preponderante na África, entre as tribos, na relação entre as tribos. Com a colonização, são milhões de escravos, né? Então isso, na verdade, foi uma empresa escravista. Alguns grupos africanos começaram a colaborar com os portugueses e se tornaram verdadeiras empresas de capturar escravos. Fazer uma profissão. Esse é aquele filme, a gente pode pôr aí pro pessoal ver, Amistade. É um filme legal, cara. Como é que chama o filme? Amistade. É o Mistério. Mas escreve Amistade, né? Mas é uma história real, que é legal, assim, mostra como que os escravos vinham no navio e tal. Só que os escravos, eles conseguem se libertar, matam todo mundo, e aí eles vão... Ah, o filme é baseado nisso, não vou contar o filme, né? Aí tomam conta do barco, eles são presos, e aí vai rolando o filme, então, a partir disso aí. Mas como que era essa escravidão? Os povos lá, eles contratavam os catadores de escravo, né? É chamado Pumbeiros, na verdade. Não sei por que significa Pumbeiros. É, porque eles chegavam nos caras com um pedaço de pau e pumba na cabeça deles. Não, porque os mercados de escravos, né, chamavam Pumbo. O lugar onde os escravos ficavam lá pros portugueses assim, pegar, chamava Pumbo. E os caras catavam escravo Pumbeiro. Aí os escravos eram levados no continente, no interior do continente, e levavam pelo barco. E pegavam esse barco, depois eles organizavam todo mundo com seu número, né? Davam um bilhetinho de numerado pra cada um entrar no lugar, e iam colocando os escravos dentro do barco. Ia ter sorteio durante a viagem, é isso? Durante a viagem eles sorteavam aqueles que iam ser jogados no mar. vamos jogar alguém no mar agora. Não, é a gente tudo risada, mas é muito triste, né, cara? Não, sei, era, mas agora é engraçado. Aí, ó. Vocês estão rindo? Depois vai vir aqueles e-mails. Ah, os caras fazem apologia à escravidão. A Maria, empregada do japonês, tá correntada na bola de aço e tal. Vai vir aquelas merdas, hein? Cara, é preconceito isso. Aí o cara falou assim, né? O escravo tá aí, a gente vai pôr os escravos lá no barco. Quantos que a gente põe? Um português falava pro outro, né? Tava um pono, até acabei. Aí enchia de escravo. No barco. E eles cavam todos, o barco bem confortável, de madeira, né? Tudo de madeira. O chão de madeira, úmida, bolorada, tudo podre. E enche de escravo. Aí colocava escravo, depois colocava mais uma camada de escravo em cima. E aí deixava tudo. Dois andares de escravos. Um andar em cima, um andar embaixo. Mas aí não tinha nenhuma divisão. Eles cavam um em cima do outro mesmo. Existia de escravo até não caber mais. Porque na viagem, aí é uma viagem assim, que os escravos ficavam todos acorrentados. A viagem podia demorar um mês. Quem não sabe, né? É bom falar. Os barcos na época eram movidos a vento, né? O barco a vela, que era a vela. Às vezes tinha uma época do ano que tinha a chamada calmaria. Que o barco chegava no meio do Oceano Atlântico e ele fica meio parado lá. Às vezes fica uma semana sem se mexer. Aí você botava os escravos pra soprar. Não, cara, o barco tem os ventos, né? E tem uma época do ano que eles nem viajavam porque os ventos são mais fracos, sei lá. Tem que perguntar pra um navegador. Olha, cara, eu não sou um grande navegador, mas você falou que tinha naquela época calmaria. Isso existe até hoje, eu sei. Sem ser navegador. Mas hoje isso não dá problema que os barcos são movidos a motor, então eles nem ligam. Eles passam reto na calmaria. É quase que você mandou movido a vapor, né? É, mas quando inventaram o barco a vapor, tu deixaram de se preocupar com isso. E o barco vinha, às vezes podia demorar, porque aí se eu tô colocando só porque assim, a viagem podia demorar um mês, ou até 3 meses a viagem, né? E os caras ficavam lá no acorrentado do mundo, imagina um monte de gente acorrentado. E o cara não saía lá embaixo. Bofando, o cara não saía pra ir no banheiro, ó, vão no banheiro agora, viagem no banheiro. Não tinha banheiro, não tinha. Os caras vomitavam, ficavam lá. Então é viagem assim, você coloca no mínimo 25% dos escravos morriam na viagem. Os barcos eram tão grandes, cara, que chegavam a caber aí, você tava falando, professor, 400 africanos, cara, 400 escravos. Sim, porque não eram tão grandes assim, né? Que eles não tava bem, colocava bem apertadinho. É, os portugueses tinham um modo de compactação muito eficiente. Não, não é tão pequeno o barco, mas eles vinham assim, bem, uma forma bem desconfortável. Até porque tinha esse percentual, saiu um 400. Chegava de 200 a 300 no destino aqui no Brasil, por exemplo. Porque muitos iam morrendo no caminho. Pra eles não era prejuízo, porque eles não pagavam nada por isso, né, cara? Eles pagavam troco de armas ou um pouquinho de qualquer coisa assim. O que era arma naquela época? Toma aqui essas duas espadas, esse cavalo e me dá aí 300 escravos. É, como fala dos índios, né? Eles iam, davam um espelhinho pro índio, dava cachaça, uma coisa que era dada, que era diferente, que era pinga, né? Também tinha grande valor, porque era desconhecido, era gostoso. E aí, machado. Machadinhos, facas, coisas que os povos não conheciam, os portugueses conheciam. Tecido de seda, dá um pedacinho de seda, pegava lá 10 escravos. Então é uma coisa assim, que o custo é muito baixo. O professor. O custo maior era o barco, não era a compra do escravo na África. Você falou assim, que chegava a durar um mês, até 3 meses a viagem. Os caras ficavam lá embaixo, mofando lá, só descobriam o número de mortes depois quando chegava aqui, então. Não, eles iam no meio das viagens, quem ia morrendo, eles iam jogando no mar, eles sabiam que. Porque não, eles não ficavam soltos lá embaixo, eles ficavam amarrados, né, todos acorrentados. Então morria, eles acorrentavam que tinha um morto, jogava no mar. É por isso que eu falei que ganhava o bilhete da viagem, né? Que quem ia ganhar ia ser jogado no mar, o que morria. Por isso que fala que às vezes os escravos eram mais resistentes e tal. Os mais fracos morriam no caminho. Os chegavam aqui os mais saudáveis mesmo, né? Quem aguentava a viagem já tinha um selo de garantia. Só que a gente tem que ver também que os espanhóis, por exemplo, usaram bem menos trabalho escravo do que os portugueses. Porque os espanhóis escravizaram os incas, ó, os aztecas, os maias, né? Os maias não, que já estavam sumidos. Mas eles escravizavam os povos nativos. Das minas. Eles foram mais espertos, né, cara? Não precisava trazer de fora. Foi o que o Topeira tinha falado, já pega o que tá ali. Porque os espanhóis acharam uma coisa que valia a pena escravizar os nativos, que é as minas de prata. Os povos já usavam a prata, já conheciam. Já sabiam fazer a mineração. E aí os espanhóis só pegaram a prata deles e botaram eles pra trabalhar nas minas, que já tinham já. E os portugueses não acharam minas na época, né? Interessante falar também um pouquinho pra desmistificar o negócio do tadinho do índio escravizado na mina de prata, é que os incas, os maias, os aztecas e todos esses povos, os que tinham sumido e os que ainda existiam, eles também tinham escravidão entre eles. É lógico que não, assim, pra gerar excedente, né? Era por motivos financeiros, mas não pra gerar excedente. O fato é que se um cara, por exemplo, um inca, né? Ele tivesse uma dívida, ele não tinha como pagar essa dívida, ele ia lá e ficava trabalhando pro cara como escravo. A diferença é que quando ele quitasse essa dívida, ele podia, sei lá, mudar de classe social. Deixar de ser escravo, né? Exatamente. Na época, a escravidão é como você ir pro SPC hoje. Você paga a dívida, tá liberado. É, escravidão por dívida. O cara é escravo só até pagar a dívida. Ele tinha um tempo determinado. Aí depois ele tava liberado de novo. Foi aí que nasceu a máfia, né? Não. Não, tá, não. Você tá devendo, você vai ficar meu escravo até você pagar. É, cara? É máfia. Não, na verdade, na máfia, você é escravo deles até você morrer, não é até você pagar. Não, até você morrer não, até eles te matarem. Cara, é uma coisa assim, ninguém pensa nas coisas práticas, né? Já pensou, por exemplo, o que eles comiam nessas viagens? A gente fala de coisas, amenidades? Morto. Os caras que morriam. Não, cara, eles não eram canibais. Os caras que morriam jogavam no mar, cara. Tava perdendo a oportunidade de fazer churrasco, olha aí. Tá, então eles usavam os caras mortos de isca pra pescar. Não, barrinha de cereal. É barrinha de cereal, lá, comida desidratada de astronauta. Não, cara, existia um problema nas viagens, né? Até os portugueses, os espanhóis, demoraram muito tempo pra descobrir, porque eles não comiam, eles comiam muito mal, comiam coisas estragadas em geral, né? Tudo que eles levavam no barco era podre e estragado, né? Os barcos são podre e estragados também, tudo de madeira. Tem estatística que fala que o barco, em geral, não fazia mais 5 viagens antes e depois afundava. Tinha um barco que recebeu condecorações porque ele conseguiu fazer 10 viagens seguidas, sem estragar. Um barco de madeira, ficava anos no mar, apodrecia e afundava. Mas a madeira estragava com, apesar de ser madeiras boas, madeiras de lei, que a gente chamou, de, colocava o barco e ficava anos, uma viagem levava 2-3 meses, aí ele voltava e já foi quase um ano. Entre uma viagem e outra, passou quase um ano. No máximo 2 viagens por ano. Então, se um barco recebeu com decorações, porque conseguiu fazer acho que 10 viagens. O normal é o barco não fazer mais que 5 viagens e já afundava. Um barco bom é que fazia 5 viagens. Assim, é muito comum um barco afundar. Eles andavam em várias fotos, quando não afundava, as pessoas às vezes se salvavam, né? Os escravos não, eles afundavam junto. Mas as outras pessoas se salvavam às vezes. Mas o que eles comiam? Eles comiam mingau. Mingau de milho cru e um pouquinho de água, os escravos, né? Aí mesmo os portugueses ficavam doentes porque eles comiam muito mal. E essas coisas ficavam tudo embolado, estragado. É um problema. Então, doença tipo, tifo, sarampo, febre amarela, varíola, várias doenças se espalhavam assim, às vezes matavam todo mundo no barco. Até as pessoas, até os brancos, né, os europeus. E aí ele surgia aquelas histórias do barco fantasma, de monstros marinhos. Eram reforçados por isso que às vezes apareciam os barcos sem ninguém no barco. Você imagina o cara, o português aqui no Brasil, fala pro cara, ó, tô encomendando com você aqui um barco com 400 escravos. Aí o cara aparecia com um barco depois de 6 meses sem ninguém. O cara falava, pô, foi um monstro marinho, cara. mas alimentava essas ideias, né? De monstros no mar, essas coisas assim. Porque realmente, às vezes tem uma tempestade, quando o rei de Portugal mesmo veio pro Brasil, né? Lá em 1800 e pouco, teve uma tempestade e as frotas se separou em duas. Estava o rei junto, imagina o cuidado que eles tinham, né? Da família real, e mesmo assim os barcos se separaram. Era pra chegar no Rio de Janeiro e chegar lá na Bahia, em Salvador. Alguém perdeu a chance de virar rei aí, né, cara? Os caras que navegavam naquela época para outros continentes, eles eram considerados grandes, bravos, né? Porque era realmente uma coisa de maluco, né, cara? Eles eram muito loucos, né? Porque a chance de morrer era muito grande. Por isso que os caras realmente, assim... O que que incentivava eles a fazer isso? Porque os caras ficavam ricos, né? Exatamente, é um bom motivo. Ficava muito dinheiro, assim, a recompensa, não pros escravos, né, no caso, mas pros outros... iam nos barcos, é uma recompensa enorme. Então, eles ganhavam a fábula. Que chegavam aqui e vendiam o escravo muito caro. Como que era o esquema aqui quando chegava o escravo? 1.500 tintas, que é montar um engenho de açúcar. O que você tem que fazer? Tem que pegar, ter muito dinheiro pra quê? Pra comprar escravo só. O resto não precisa gastar quase com nada. O escravo vinha, você pegava algumas pessoas, comprava algumas armas, né, pra matar os índios também. Pegava os escravos, você arrancava as madeiras, as árvores e tal. E só. Aí, com essas madeiras, você mesmo fazia os equipamentos que precisava. Você mesmo não, né? Os seus escravos. É, construía casa, fazia tudo, só que eu precisava comprar uma fornalha no negócio do engenho lá, nos negócios de metais, que é um pouco. Você gastava dinheiro com armas e com escravos. Terra de quem pegasse, quem conseguisse fazer isso é dono da terra. Vale lembrar também, assim, vai, além do que você falou, professor, de que o que movimentava, né, esse comércio escravo foi a procura de mão de obra pro cultivo da cana, de que o comércio tinha destaque, igual você brincou aí, que eles queriam chegar no Rio de Janeiro, mas chegaram na Bahia, era justamente Bahia e Pernambuco, né? É, nessa época a região mais rica do Brasil é o Nordeste, né, ao contrário de hoje, é a região que deu certo lá plantar cana-de-açúcar foi na chamada Zona da Mata, hoje ali perto do litoral do Nordeste, né? E que foi naquela época que a gente via na escola e que teve aquela divisão das terras e tal? As capitanias hereditárias foi, que nenhuma deu certo, né? Só de Pernambuco e São Vicente, que é aqui na nossa região de São Paulo, litoral de São Paulo, também deu certo, mas acabou depois a produção de cana acabou ficando mais no Nordeste. Até porque era mais perto, né? A viagem se viesse pro Rio de Janeiro, pra São Paulo, demorava quase um mês a mais do que pro Recife. No sul do no norte do país, era então o pessoal lá descendente de escravo. No sul do país, descendência alemã, holandês, todo mundo loirinho, de olho azul, né? Todo mundo xuxinho. Uhum. Tem a minha teoria da conspiração, cara. Não acredito que isso tenha sido por acaso. Teorias da conspiração serão nos próximos episódios. Explica pra gente, professor, por que que as pessoas traziam escravos pro Brasil? Por que que eles mesmos não trabalhavam, os portugueses? Preguiça! Ah, isso aí tem várias teorias, né? Primeiro que eles são preguiçosos mesmo. Não, cara, isso aí é porque, primeiro assim, na verdade, Portugal é minúsculo. E se todas as pessoas de Portugal saíssem pra vir trabalhar no Brasil, ainda seria pouca gente. Esse é o primeiro ponto. Além disso, o Brasil sempre foi pra Portugal, o Brasil é uma coisa secundária, não é uma coisa importante. Os caras vieram aqui, olharam, não tinha nada aqui. Só tinha índio e mato, né? Assim, como que a gente vai ganhar dinheiro com o Brasil? É a pergunta dos portugueses. E não tinha como ganhar dinheiro com o Brasil, então eles deixaram. Na verdade, as primeiras expedições que vieram pro Brasil foi 30 anos depois do Cabral. O Cabral veio aqui, deu uma passadinha, descobriu o Brasil, que já sabiam que tava aqui, né? Só pra Espanha não tomar posse. Cabral pegou os barquinhos dela, 13 barcos que ele tinha, não é só um, né? Tava com uma frota muito grande pra época, 13 navios, e pegou, passou aqui e foi direto para as Índias. Ele só passou aqui pra falar tomar posse. Por isso que é absurdo aquela ideia maluca que falou que veio por acaso. O cara perdeu o caminho por 5 mil quilômetros por acaso. Eu sabia. O japonês pegou um atalho de 700 quilômetros pra viajar de Ribeirão Preto pra Campinas. Cara, que atalho. Então, mas é mais ou menos isso que o Cabral fez, cara. Ele pegou um atalho, aí que é absurdo. Não é atalho, não foi como ele se perdeu. Não tinha como se perder porque eles sabiam muito bem onde eles estavam. Eles tinham como se localizar no mar. Embora tenha gente que ache que não, eles tinham extremo senso de localização porque eles sabiam a latitude e longitude que eles estavam. Pelas estrelas, tal, pelo astrolábio, não interessa, outras coisas. Quando falavam assim na escola, Cabral descobriu o Brasil por acaso, eu falei, cara, então era muito acaso, né, cara? Porque, tipo, ele descobriu, foi embora e depois todo mundo veio pra cá por acaso, cara. Cara, é um acaso gigante, né? Mas é isso, assim, o Cabral, o Vasco da Gama, na verdade, chegou às Índias, né? Um pouco antes, de 1498, o Vasco da Gama chegou nas Índias com 3 navios e viu que tinha muita coisa pra ganhar dinheiro lá, que é os produtos que eram trazidos pelos italianos, cobrado a fortuna. É mais ou menos assim, 25 de março, sabe? Você vai lá, compra uma baseada de relógio por R$10, aí você vende cada um por R$30 depois no camelô. Então, é mais ou menos igual. Nas Índias tinha produtos que eles compravam por um preço e vendiam por 30 vezes aquele preço. Tipo escravo. Tipo escravo. E aí, o Vasco da Gama voltou, né? Em 1498, voltou lá pra Portugal. E o Cabral veio exatamente pra fazer isso. E pras Índias. Aí deu uma passadinha aqui e falou que descobriu e foi pras Índias. Então, nas Índias, os portugueses ganhavam fortunas. E no Brasil não ganhava nada. Por que os caras vinham pra cá? Aí começou a ter uma preocupação, por quê? Os franceses, os ingleses, os espanhóis podiam tomar a terra deles. E os caras falaram assim, ó, a gente não pode deixar tomar nossa terra. Por isso, eles começaram a fazer esse negócio de produzir açúcar. A nossa terra, você quer dizer a terra que eles descobriram, né? É nossa pra eles descobriram. A gente podia contar a história do ponto de vista dos índios. Se os índios tivessem ganhado a vista, eles falaram, expulsamos os invasores, né? Como eles não conseguiram expulsar? Quem conta a história sempre é o cara que ganhou no final, né? É, essa é a história. Aí eles começaram a falar, no início lá tinha aquele negócio para o Brasil, mas é uma coisa que não tinha um grande lucro, né? A madeira, levava pra Portugal, tocar essas lá, vim aqui buscar madeira. Não é uma coisa lucrativa. E dá muito trabalho. Imagina você cortar madeira e tal, carregar um barco de madeira, voltar pra lá. Ah, vá, professor. Como se eles se preocupassem com isso. Iam ser os escravos que iam fazer isso, cara. Não, na verdade, o pau-brasil é bem interessante. No começo, eles escravizavam os índios. Os índios cortavam o pau-brasil, transportavam madeira e tal. E aí, os índios faziam isso com a machadinha que eles tinham lá de pedra. E aí, os portugueses começavam a dar coisas pros índios fazer isso. E tem história, você dá pra machadinho de metal. Aí, o índio lá conseguia cortar muito mais pau-brasil. Pra receber mais coisas em troca. Recebia cachaça, tecido, faca, coisas que os índios não conheciam e achavam legal ter, né? Ah, mas aí já era emprego então, né? Porque eles eram pagos de alguma forma, os escravos não. Só que depois se o índio se recusasse a trabalhar, eles morriam, né? Tem história assim, que eles faziam como que eles faziam? Construir um barracão lá, por exemplo, e o barco ia embora e o cara ficava aqui pra organizar. E daí 6 meses o barco ia voltar, tinha que estar cheio de madeira lá. Tem história que o cara voltava e não tinha mais nada. Os índios tinham comido todo mundo, tinham matado todo mundo. Tava um desentendimento. A gente tem um problema de censura no nosso podcast. Os índios comiam todo mundo porque eles eram canibais, tá, gente? Ah, sim, lógico. Eles comiam todo mundo, literalmente. Porque os caras, se o índio não aceitasse o negócio, e se o índio falasse, ah, não quero. Daí o índio dava, o cara dava uma machadinha pro índio, depois dava uma faquinha, dava um tecido, dava um espelho. Aí o índio falava, ah, não quero mais cortar árvore, não, então já tenho tudo isso, não quero mais. Aí os portugueses partiam pra ignorância. O índio falava, já tenho tudo que eu quero, cara. Olha aqui, um quadradinho de seda, um espelhinho e uma garrafa de cachaça, pô. Que mais que eu posso querer da vida? Aí, vamos, eu vou aposentar. Quero aposentar. Aí você vê, cara, mas olha o trabalho do índio. Pegar uma machadinha, cortar uma árvore gigantesca. Aí a árvore, às vezes, imagina a Serra do Mar. Já foi pra Santos, cara? O cara tá lá em cima da Serra do Mar. Aí você pega aquela árvore, carrega ela até na praia. Aí o cara, ah, muito bem, você conseguiu chegar com uma árvore gigantesca até a praia. Agora só aqui, você vai ganhar um espelhinho, tá? Pô, o cara depois ganhou um espelhinho e não vai querer fazer isso nunca mais na vida. Aí os ouvintes, eles vão, né, pensar, ah, mas aí os índios eram burros. Porque, assim, a situação dos escravos também era parecida com essa, né? Eles eram trazidos, eles eram controlados com mão de ferro ferro pelos senhores de engenho, açoitados e castigados, tudo no intuito, assim, de fazer eles trabalhar e não fugir. Aí a galera vai pensar, pô, mas os caras podiam fugir, eles deviam ter fugido e tal. Mas não era tão simples assim também, né? Primeiro, na parte da escravidão, porque tinha um puta de um sistema de administração colonial, assim. E tinha, por exemplo, lá os capitães do mato, né? Que eram os profissionais especializados pra recapturar escravo fujão. Além da própria rede, né, cara? De informação, assim, porque escravo era tudo negro. Não tinha como o cara, tipo, ser reinserido na sociedade se ele fugisse. Eu não tinha esse negócio de reinserir na sociedade, não, cara. É, mas isso é mais pra frente, né, cara? Isso aí que o professor tá falando é no início da colonização portuguesa, né? Quando ainda não tinha os negros trabalhando aqui como escravos. Ah, sim, então, quando eles chegaram, né? Vão pôr data nas coisas, cara. Adoro pôr data nas coisas. É, a gente sabe. Os portugueses começaram essas navegações em 1414, 15, 16 ali, né? No comecinho de 1415, vamos pôr na média. Os portugueses já estavam começando ali a pegar a África. Eles conquistaram Ceuta, que é uma cidade da África. Primeira cidade que eles conquistaram. É bom dizer também que quando os portugueses começaram essas navegações e descobriram, entre aspas, a África, eles não chegaram lá escravizando todo mundo, né, cara? Eles chegaram todo migão e ficava lá e fazia parte da comunidade dos caras também, assim. Eles eram aceitos. Sim, mas aí, de 1400, no comecinho de 1400, comecinho do século XV, no caso, até chegar no Brasil, já tinha passado 100 anos, praticamente. Já faz 100 anos que eles tinham esse contato. Chegaram onde era a África do Sul, na Copa, ali na Cidade do Cabo, que não é a Cidade do Cabo, lógico, o Cabo da Boa Esperança, o Cabo das Tormentas, qual é o nome? Onde a África faz a curva? Eles chegaram na 1488. Porque o grande... Por que os portugueses começaram a navegar, afinal, né? Pra quem não sabe, quem não estudou história, é um pilantra, não estuda. Eles queriam só chegar nas Índias. O único objetivo deles é chegar nas Índias. É isso que os portugueses queriam. Então começaram a contornar a África, porque eles não sabiam até onde de África. E a ideia é que chegavam no sul da África, contornavam e iam pras Índias, porque eles sabiam que a Índia tava pra lá. E aí eles demoraram 70 anos, quase, pra chegar no sul da África, pra contornar, pra poder ir pras Índias. E nesse tempo todo, eles iam fazendo contato com os povos, iam fazendo comércio e tal. Os africanos comercializavam sal, por exemplo, um produto muito chique na época, né? Na época, se trocava alguns povos africanos aí, trocava sal por ouro. O sal era tão valioso como ouro na antiguidade. Na época, os portugueses um pouco menos, mas ainda é muito valioso. É a única coisa que podia conservar a comida, por exemplo, a carne. Só o sal podia conservar a carne. Eles não tinham inventado geladeira, né? Não, que negócio, hein, cara? Eu tenho sal aqui em casa. Se alguém quiser... Trocar por ouro? É. Não, aí desvalorizou, cara. Desvalorizou. O que eu tô pensando é que eles podiam ter enchido os barcos de sal, né? Conservava os escravos até chegar aqui. Porque assim, no Brasil, o registro mais antigo sobre escravidão, ele é datado de 1533, com um pedido lá de 17 peças de escravos ao rei. Porra, cara, peças de escravos? A África vendia, mas não dava manutenção nos caras. O pós-venda era uma merda, sabe? Aí, ó, onde dava pra aplicar os escravos? Porque realmente eles eram uma mercadoria, né, cara? Não era, tipo, pessoa, não era considerado pessoas. Eles não tinham alma. Ora. Se converter esse escravo com sal, eles vão chegar aqui e vender como carne seca, né, cara? Não era... Cara, isso vai melhorar muito a nossa imagem de não apologia à escravidão. Tem que fazer um episódio sobre a discriminação racial pra mostrar que a gente é contra a discriminação, cara. Vamos fazer um episódio falando mal dos brancos. Uma coisa interessante aí sobre os índios também, que você tava falando, que os índios, eles tinham, né, um sistema lá de guerra entre as tribos, e quando eles conseguiam capturar um guerreiro inimigo, ou um português inimigo, né, que quando o português chegou aqui e começou a querer escravizar os índios, eles eram inimigos. E os índios não eram, tipo, tontos, assim, não eram todos que chegavam e falavam, oh, espelhinho, que legal, me dá um aí. tinham tribos com guerreiros também. Mas era legal o sistema deles de prisão. Quando eles faziam um prisioneiro de guerra, eles alimentavam o cara muito bem alimentado, o cara fazia parte das... É sério, o cara fazia parte das ações da tribo, caçava junto com a tribo, fazia parte dos rituais da tribo, tinha até favores sexuais das índias da tribo. Sim. Até o dia que chegasse o dia da celebração da guerra, que eles comiam esse cara. Eles comiam, eles eram canibais, pô. Eles comendo a carne do outro guerreiro, eles acreditavam que eles adquiriam a força daquele guerreiro pra eles. Ah, bom, pensei que você tava falando de pornografia. Não tô falando de pornografia, porra. Antropofagia, não, mas... era antropofagia. A ideia é que, se eram canibais, a ideia é assim que... Às vezes as pessoas pensam assim, que eles comiam como se fosse falta de comida, né? Vão caçar umas pessoas pra comer. Na verdade, é todo um ritual religioso, não é isso, né? Eles não caçavam, não comiam as pessoas por fome. como se fosse um alimento. Era todo ritual que eles achavam que comendo o inimigo, eles adquiriam todo o conhecimento, a força do inimigo. Isso, muito boa ideia, professor. Repita tudo que eu disse. Boa ideia. Se você repetir tudo que eu falar, cara, esse episódio vai durar o dobro do tempo. Bom, mas enfim, está ficando com mais de uma hora já. O que a gente fala para terminar? Das datas que eu tava falando, os portugueses começaram a usar, na década de 1530, os portugueses começaram a ter a ideia de iniciar a produção de açúcar. Mais como uma forma de garantia após a terra do que como ganhar muito dinheiro, porque açúcar não dava dinheiro. E aí, nessa década para frente, eles começaram a pedir os primeiros escravos. Não, só depois de 1600 que os portugueses vão massificar a escravidão. Eu tenho alguns dados aqui para minhas estimativas, né, que ninguém sabe ao certo, mas de 1531, quando começa a produção de açúcar, até 1600, chegou em torno de 50 mil escravos no Brasil. Isso, comparado com os séculos posteriores, por exemplo, o século 18, 19, chegavam a mais de 1,5 milhão de escravos a cada 100 anos, né? 50 mil escravos não é nada. Então, em 70 anos, chegou a 50 mil escravos nos primeiros 70 anos. A escravidão estava começando a se organizar ainda. É uma coisa bem incipiente. Nos séculos posteriores aí, que ela vai se cada vez mais se intensificando. Tá certo. Então, a gente fica por aqui nesse episódio, né? Até a gente para aqui em 1600, mais ou menos. E vocês ficam aguardando aí o próximo episódio. A gente vai falar da parte mais maciça do tráfico, né? É, isso aí. Eu tenho um desenho aqui do navio, como que eles colocavam o escravo, só que não dá pra ver. Não, mostra aí. Vai descrevendo em áudio, as pessoas vão imaginar. Fechem os olhos. Fecha os olhos, imagina um barquinho quadradinho. Mas então é isso, pessoas. Por hoje é só, e fique bem claro uma coisa. A gente vai fazer essa série de escravidão em 3 episódios, e o próximo episódio, daqui 15 dias, não será o episódio 2 de escravidão, será outro assunto. O episódio 2 de escravidão vai ser no momento futuro, quando a gente tiver com vontade de fazer. Exatamente. Vai falar alguma coisa sobre moral da história, que você sempre pergunta, ou não? Parou com isso? Talvez, vamos lá. Não, não pode fazer isso. Vai fazer um por episódio, porra. Vai ser sempre a mesma moral. Eu não sei se tem aí, então. A gente vai continuar o episódio, eu acho que tá bom por isso. A ideia é mais essa introdução no começo da escravidão, a gente vai falar mais sobre a vida dos escravos no Brasil no próximo episódio. Não percam. Ai, que merda. Esse nome das coisas. A escravidão acabou, cara? Onde? Ah, é verdade, não acabou. É que ele foi libertado, coitado. Fui libertado, cara. Eu não sou mais esse escravo agora. Aquelas correntes me machucavam tanto. Vamos começar, então? Já começou. Já tá no meio do episódio, já, cara. É, estamos falando da escravidão, cara. Eu nem sabia. Você ouviu Visão Histórica. Agora é outra história.